Ah, que sono gostoso! Aquele menino de 8 anos estava dormindo profundamente. Sabe aquele sono da parte da manhã? Aquele sono gostoso, profundo. Mas aí, ele sentiu um vento forte percorrer o seu corpo. E acordou. E a janela do quarto estava aberta. Ele pensou, quem abriu esta janela? E uma voz dentro do quarto disse, fui eu. E ele olhou e tinha ali um menino, bem novinho, loirinho, olhos azuis, muito bonitinho. E ele perguntou para aquele menino, quem é você? E o menino disse, eu sou o Ano Novo. Ano Novo? É, sou o Ano Novo. E trouxe as suas páginas aqui. Que páginas? Ah, o meu pai mandou eu trazer para você. Seu pai? É, o meu pai mandou eu trazer essas páginas para você. Quem é o seu pai? Ah, o meu pai é o Ano Velho. Sabe o que o meu pai disse? Não, o que, que ele disse? Exatamente isso, que você faz muitas perguntas. Reparou que desde a hora que você me viu, você só está perguntando, perguntando, perguntando? Meu pai reclamou disso. O Ano Velho disse que no ano passado você só perguntou, perguntou e não fez nada. Mas tudo bem. Eu vim aqui para te trazer essas páginas novas, para você escrever uma nova história. Nova história? Ah, você vai continuar fazendo pergunta? Mas que página nova é essa e que nova história é essa? E o Ano Novo disse para aquele menino, é o seguinte. O Ano Velho me contou que você falou muitos palavrões, que você brigou com muita gente. Respondeu até para sua mãe, para o seu pai. Não obedeceu às autoridades, nem os professores. Fez muitas coisas erradas, coisas escondidas. Realmente as páginas do ano passado, do ano velho, estão horríveis. Ninguém quer ler. Aí o meu pai, que já está velho, mandou trazer essas páginas novas para você escrever a sua nova história. Que nova história? É o seguinte... Você agora não vai mais falar palavrões, não vai mais fazer coisas erradas, não vai mais desrespeitar as pessoas superiores, vai ser um bom garoto, um bom menino, vai escrever boas coisas nessas páginas do Ano Novo, porque senão, no final da minha vida, que só dura um ano, as suas páginas estarão horríveis e você estará se tornando uma pessoa horrível também. E você quer se tornar um adulto horrível? O menino de 8 anos disse, não, eu não quero me tornar horrível. Pois é, mas se você continuar sendo um menino horrível, e se você continuar fazendo coisas horríveis, vai se tornar um adulto horrível que faz coisas mais horríveis ainda. É isso que você quer? Não, de jeito nenhum. Pois bem, então comece a fazer coisas novas e boas. Aqui estão as suas páginas. E o menino disse, mas eu não posso, por exemplo, brigar nem com o Pedrinho. Quem é o Pedrinho? Ah, o Pedrinho é o menino que me provoca toda hora. Não, nem com o Pedrinho você pode brigar. Ah, mas o Pedrinho não. Pedrinho, eu tenho que brigar. Aí o Ano Novo disse, olha, eu vou indo porque o tempo voa e eu não posso ficar aqui. Adeus. E saiu pela mesma janela, foi quando a mãe daquele garoto abriu a porta e entrou no quarto. A corrente de vento aumentou e todas as páginas em branco que estavam na mão do garoto saíram voando pela janela e o menino dizia, não, não, voltem aqui, eu quero escrever uma história nova. Mas as páginas saíram e voaram para longe. E a mãe dele disse, meu filho, o que você está falando? Que páginas novas são essas? Mãe, um menino veio aqui e conversou comigo, o Ano Novo. Ah, meu filho, que Ano Novo, que menino, que é isso? É, ele me deu páginas novas para escrever minha história, mas aí a senhora abriu a porta e as páginas voaram. Meu filho, quanta fantasia, não existe nada disso não. Mãe, mas o que ele falou é sério. Ele disse que se eu fizer coisas horríveis, eu vou me tornar um adulto horrível. Ah, isso é verdade. Você precisa mudar, viu, minha filha? Aproveite que o ano está começando e que é tudo novo. Mas, mãe, agora eu não tenho mais as páginas para escrever. E a mãe dele disse, claro que você tem. Cada dia é um dia novo na sua vida. Cada dia é uma página em branco. Comece por hoje mesmo. Hoje você pode escrever uma nova história na sua vida. E o menino pensou e disse, é isso mesmo, mamãe. Ainda que eu não tenha as páginas, eu posso escrever uma nova história. Muito obrigado, mamãe. A partir de hoje, eu vou ser um bom menino e o orgulho da senhora, o orgulho do meu pai, o orgulho dos professores, o orgulho da escola. A partir de agora, eu vou ser uma nova pessoa. Aí a mãe dele, que era cristã, disse, espere aí, meu filho. Fazer coisas novas, tudo bem. Qualquer um pode fazer. Mas se tornar uma nova pessoa, isso só Jesus Cristo pode fazer por você. E o menino, que perguntava muitas coisas, disse, como assim, mamãe? Aí ela pegou um Novo Testamento que estava ali na prateleira e abriu na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que está escrito, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E a mãe foi explicando para o menino que ter uma nova vida só em Jesus Cristo. E o menino, que tanto perguntava, fez mais esta pergunta, e como que eu posso estar em Cristo? E a mãe disse, muito fácil, meu filho. É só você abrir o teu coração e entregar tua vida para Jesus e pedir para ele entrar e fazer morada em você. E o menino disse, ah, mãe, eu quero. No dia de hoje eu quero fazer isso. Eu quero começar vida nova. Não apenas um ano novo, mas vida nova. E a mãe falou, então vamos nos ajoelhar aqui ao pé da sua cama e vamos orar. E eles oraram. E o menino, quando terminou aquela oração e se colocou de pé, sentiu que verdadeiramente tinha se tornado uma nova pessoa. E ele perguntou para sua mãe, mãe, mas e tudo que eu fiz no ano passado, as coisas erradas, as coisas tristes e horríveis que eu fiz, como é que fica tudo isso? E a mãe dele abriu de novo o evangelho, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e leu o versículo 1, que eu quero ler para você também. Diz assim, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você está compreendendo? Para começar um ano novo, fazendo coisas novas, você tem que se tornar uma nova pessoa. E só Jesus Cristo pode fazer isso por você. E é tão simples. É só você agora, aí onde está, abrir o seu coração, receber Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, se render totalmente ao Senhor e o seu nome será escrito no livro da vida. E aí sim, você vai se tornar uma nova pessoa. Todas as coisas velhas se passarão. E se você já entregou a vida para Jesus, já passaram. E eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E já está iniciando um novo tempo na sua vida. Por isso, aproveite. Não apenas um feliz ano novo, mas principalmente feliz vida nova com Jesus Cristo.